Sou de Rolimã, eu ando de Audi. Por que ser cristã? Você desce a rua de carrinho de Rolimã. Eu ando de Audi, por que ser cristã? Cansado de falar sobre Satanás e crack. Os caras da UBR não fazem mais pra ataque. Chega de pegar no pé de Jesus Cristo. Os caras da UBR não mexe mais com isso. Você desce a rua de carrinho de Rolimã. Eu ando de Audi, por que ser cristã? Você desce a rua de carrinho de Rolimã. Eu ando de Audi, por que ser cristã? Hoje eu acordei para o amor, aceitei a glória de nosso Senhor. Hoje o que eu quero é ser feliz, tirar a minha roupa e dançar em chafariz. Você desce a rua.